onde estás? Não sei o que se passa. Eu estou sozinho em minha casa. Penso em ti, somente penso em ti. Por não saber de ti, me sinto super mal. Chama-me, diz que é o meu número e chama-me. Eu estou aqui esperando que te lembres, que me queiras. Por favor, peço, chama-me. Deixa teus livros e chama-me. Espera.